Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Cup Series, para falar sim da Daytona 500, que foi um grande e excepcional evento, uma corrida maravilhosa. Já começou no pré-race, já começou no jogo, começou logo de manhãzinha, né? Porque o sol já saiu brilhando, raiando muito forte, né? Foi um dia ensolarado, foi um dia sem possibilidade de chuva, já começou tudo lindo por aí, né? Depois tivemos um pré-race que foi maravilhoso, o show lá caldo e tal, de rock. E tivemos vários e vários personagens. O Peyton Manning foi o cara que dirigiu o PC Car. O Grand Marshall foi o Dan Hart Jr. que deu o comando aí para ligar os motores. Tivemos a Esquadrilha da Fumaça norte-americana lá, cortando e raiando o céu, deixando a fumaça lá, formando lá as listas da bandeira norte-americana. O hino nacional aí tocado pela banda militar. Foi tudo lindo e maravilhoso. Foi tudo assim, ó, espetacular, como diz lá no Partoba, lá no canal de bobeira que eu assisto aí. É lá de piadinha lá, né? Assiste lá, coloca a Partoba lá dos irmãos Epílogo, né? Eles fazem umas besteiras lá, é legalzinho lá. Eu assisto, eu gosto, de vez em quando eu uso umas palavras que eles falam lá, tá? Então, pessoal, foi um grande e excelente final de semana. Fora tudo isso, pessoal, já começou já com a pole do Alex Pulmo, que foi um qualify sensacional, um qualify espetacular, que foi domingo retrasado, né? Porque domingo agora já passou, então domingo retrasado, conquistou o apoio de forma absurdamente maravilhosa, né? Colocando 88 de novo aí na frente aí, que o Dan Hart Jr. acabou deixando o 88 se aposentando. Já aí por aí já começou já, mostrou um Ryan Blaine aí, né? Com muita vontade, durante o qualify também, durante os duros, tanto é que ele venceu. Então só por aí já começou as histórias. Tivemos aí algumas histórias que poderiam acontecer novamente, que a vitória do Ryan Newman, que poderia ter tido acontecido, né? Se caso o Ryan Newman vencesse a corrida domingo, né? Ele iria vencer após 10 anos. Naquele final de semana também foi bem interessante, lá em 2008, há 10 anos atrás, quando o Ryan Newman venceu a Daytona 500, tá? Ele estava com o Dodge número 12, né? Eu lembro naquele ano, que final de 2017, tá, pessoal? A Chevrolet anunciou, tanto é que ela estava testando ali, testou Phoenix e Homestead, testou esse novo, a versão do novo motor dela, né? Já estava com algo tudo meio decidido ali, então a Chevrolet aproveitou e testou com algumas equipes ali esse novo motor. A Ford também testou um novo motor lá, o FR, se eu não me engano, era o FRD9, né? Testou esse motor novo deles ali em 2007. Para estrear 2008. E a Dodge quieta, a Dodge calada. A Dodge estava lá de boa, não tinha nada para falar, porque não tinha nada de novidade. E no final foram lá e venceu, né? O Ryan Newman venceu com o Dodge número 12. E o Kurt Busch foi o segundo colocado com o Dodge também número 2, né? Eles que eram companheiros de equipe ali. Então foi maravilhoso, né? Poderia ter acontecido essa história aí de novo. Caso o Ryan Blaine tivesse vencido, né? O Ryan Blaine iria fazer a história com o número 12, né? Ele ia vencer 10 anos depois que o número 12 voltava, vencer 10 anos depois que o número 12 venceu. Mas os deuses do esporte aí, norte-americano, agora eu queria falar com vocês aqui, é até interessante, eu vou até me ajeitar na cadeira, porque eu tô meio desachado aqui. Deixa eu me arrumar aqui, agora eu vou falar com vocês. Eu, Raposas, na edição passada, quem ouviu a edição 159 aí, que seria 160, né? Brincadeira essa parte. Quem ouviu a edição passada, o Raposo ainda comentou, né, sobre a possibilidade da NASCAR fazer alguns resultados aí, né, meio que manipular alguns resultados para as coisas acontecerem, para chamar a mídia, para chamar isso, chamar aquilo, tá? Mas aí vem, né, o final de semana em Daytona agora, vem que joga tudo, um banho de água fria em qualquer possibilidade, né, qualquer coisa assim que a gente pense que deva acontecer, né. O que eu falo, pessoal, os deuses do esporte, eu falo dos esportes norte-americanos, eles são diferentes, que é esse cara lá, os deuses do esporte lá, os caras é diferente, eles são diferenciados, porque tudo de maravilhoso que acontece, acontece lá, sabe? Então, eu acho que aqueles caras lá tinham que ser, sei lá, eles são deuses, né? Então tem que ser estudado, porque já estão lá em cima, lá no patamar, então eles conseguem controlar tudo, então não tem que estudar nada, não. A gente só precisa ligar a televisão, assistir, ou lá no estádio, se eu no autódromo e assistir, né? Foi tudo maravilhoso, tá, pessoal? Repetir uma história que demorou 20 anos pra acontecer e demorou mais 20 anos pra acontecer de novo, que foi a vitória, até o pra falar, que foi a vitória do carro número 3, né? Um grande ícone, um grande nome aí, o grande tudo da NASCAR aí, tá? É até difícil, né? Alguns gostam mais, falando das duas maiores lendas da NASCAR. Pessoal, tem cara, mas o Jimmy Johnson tem 7. O Jimmy Johnson interessa, tá? Interessa, desculpa, mas pra mim, Richard Petty e Dale Earnhardt, eles estão acima de tudo, tá? Né? É o Jimmy Johnson, na época era tudo coxinha, tá? Na época agora é coxinha, então agora é tudo fácil, né? E queria fazer difícil quando as coisas eram mais difíceis, né? Quando tudo era mais difícil, quando você tinha um carro que era, os carros eram todos iguais, né? Você tinha que fazer batalhas com carros iguais. Hoje em dia é um equipamento um pouquinho melhor, tá? Nós sabemos que o Jimmy Johnson, não vou entrar nesse detalhe, tá? O Jimmy Johnson venceu naquela época em que as coisas aconteciam mais fácil pra ele, tá? Mas isso não quer, esse não é o mérito agora, esse não é o assunto, tá? Não é esse assunto que eu quero chegar. Eu quero chegar que demorou 20 anos, né, pro nosso amigo Dale Earnhardt vencer lá em Daytona, vencer a Daytona 500. Já tinha vencido tudo, venceu até a coisa de Autorama, né? Já tinha vencido já. Só não tinha vencido a tal da Daytona 500. E demorou 20 anos, o cara foi lá e pumba, venceu. Conseguiu vencer, né? Tem até a narração lá que o cara fala, após 20, foram 20 anos de tentativas, 20 anos de frustrações, né? E 20 anos, após 20 anos ele conseguiu aí fazer, conquistar aí a sua vitória na Daytona 500, Dale Earnhardt. Isso em 1998, tá? 98. Faz muito tempo, pessoal, muito tempo mesmo. E depois de 20 anos, né, aí tivemos aí, nós sabemos, né, todo mundo vai lembrar aí, que na Daytona 500 de 2001, né, 3 anos depois ali, o Dale Earnhardt acabou falecendo num acidente ali penúltima volta, né, acabou falecendo. E também foi uma corrida muito interessante a chegada ali, né, quando o Malcolm Aldrich venceu, quando o seu irmão estava lá comentando a corrida, né, o Dale Earnhardt estava lá comentando. Então tivemos aquele momento família ali, mas mal sabíamos que o Dale Earnhardt já tinha batido ali e estava com dificuldades e viria a falecer. Mas aí a transmissão ali, isso ninguém sabia na hora que ia acontecer, todo mundo ficou sabendo depois, tal, depois acabou corrido, né? Porque o Dale Earnhart Jr. desceu do carro, foi preocupado com o pai, que bateu, tal, tudo, né? Mas ali tivemos um momento muito legal, que foi a interação entre os irmãos Waltrip, né? O Vitório do Michael e o Daryl lá comentando a corrida. E depois, pessoal, disso daí, quando, em 2001, quando acabou falecendo o Earnhardt, o carro número 3 não foi mais usado. Ninguém usou mais o carro número 3. Acabou, fim. Né? O Kevin Harvick venceu logo após, se não me engano, em Atlanta, venceu a corrida, né? Com homenagem, com o mesmo patrocínio e tal, tudo, só com o carro número 29, o Kevin Harvick venceu e fez uma homenagem muito bonita, muito singela para o Dale Earnhardt. Foi muito lindo, todo mundo chorando e tal, beleza. Foi maravilhoso, foi espetacular naquele final de semana, né? E agora, né, em 2014, que foi quando o número 3, o Richard Childress, resolveu, né, colocar o número 3 de novo na pista, né, depois aí de alguns anos, desde 2001, né, em 2014 ele resolveu colocar de novo o... Eu tô falando de novo a mesma coisa, mas enfim. O Richard, o vovô, né, do Austin Dillon, colocou o 3 de novo para correr, pôs o 3 no pau lá. E em 2014, né, já começou ali correndo e tal, e vai, e corrida para lá, corrida para cá. E pasmem, tá, pessoal? Pasmem, que em 2014, quando o carro número 3 voltou à pista, ele já foi puro da Daytona 500. Aí entra naquele assunto que o Raposo tinha comentado, né? Que hoje se viu com o Sandino, né? Conquistou a pole, né? Já, que foi que me amado, porque é o carro número 3, tal. Mas aí os deuses do automobilismo, né, preparou pra gente exatamente há 20 anos depois que o nosso amigo Denhard Jr. venceu em 98, 20 anos depois, vai lá o Austin Dillon com o carro número 3 e conquista sua vitória. Pessoal, isso aí, pessoal, não tem o que falar, sabe? Os deuses do automobilismo ali, do norte-americano, os caras são diferentes, sabe? Eles... eu não sei o que acontece ali, as histórias criadas, tá? Tudo ali, pessoal, é tudo maravilhoso, tudo assim, ó. Não tem o que falar, tá? Não tem, realmente é ver, assistir a corrida. Quem ama esse esporte, quem ama a NASCAR, outras histórias também, em outros esportes também são bem interessantes, tanto na NFL, como também na NBA, na MLB, lá no beisebol, na NHL também, lá no Hockey no Gelo. Pessoal, na NBA tivemos uma história, na NFL tivemos uma história bem interessante, né, que foi o quarterback do time campeão, né, dessa temporada aí, que conseguiu derrubar o Tom Brady, o quarterback lá, e o cara tinha sido reserva, colocado na reserva, depois foi trocado, jogado pra lá, né, e aí o cara foi lá e foi campeão, se superou, foi campeão. E tivemos aí, não tem nada a ver história, mas só pra falar de superações, tá? Como é diferente. E foram lá o Austin Dillon esse ano e conquistou a vitória da Daytona 500, a corrida, a maior corrida, né, da temporada 2000 e... Não da temporada, a maior corrida da temporada, não 2000 e tanto, mas de todas as temporadas, sempre Daytona 500 é a maior corrida, tá, pessoal? Tanto é que é a maior corrida da América, né? Great American Race, os americanos chamam a Daytona 500. Então, realmente espetacular ver uma Daytona 500 dessa. Essa edição foi sensacional. É uma edição para você, quem não viu, ver de novo. Se viu, vê mais uma vez. Se já viu duas vezes, assiste 3, 4, 5, 10 mil. Quantas vezes aguentar assistir, porque realmente vale muito a pena. Tá? Uma edição que foi... Tivemos alguns momentos single file que o pessoal não gosta, mas eu não entendo porque tanta raiva pro single file, mas às vezes é necessário, né, pessoal? Porque os caras precisam também, né, economizar equipamento, dar um pouco ao tempo ali, tentar alongar uma janela, né, dar uma economizada em pneu, economiza o equipamento também, economiza combustível, para mudar um pouco a estratégia, fica ali esperando ali, a hora certa também é o momento certo de atacar, já aqui existe alguns momentos para ser atacado que são, né, a hora e definição dos estágios, tá? Principalmente no estágio 1 e 2, porque logo após esses estágios aí, não vale muita coisa, tá, pessoal? Então, ficar também só atacando, nós vimos também o ano passado, o ano retrasado, o Brad Keselowski aí ficando de fora dos playoffs, porque ele só atacava, acabou sendo envolvido em acidente, né, e ficou de fora aí dos playoffs, ao menos tentar aí pra Holmes. Enfim, seguindo aqui o pensamento, uma corrida foi muito interessante, tá, pessoal? Uma corrida espetacular. Eu gostei demais dessa edição da Daytona 500 de 2018, tá? O nosso amigo Sandino agora soma duas vitórias com essa vitória da Daytona 500, tá? Vale lembrar que o Austin Dillon, pessoal, conquistou duas vitórias importantes. São apenas duas em 152 largadas, mas são duas vitórias importantes. Ele venceu a Coca-Cola 600 no ano passado, né? A corrida de maior milhagem aí da temporada. E venceu também agora a Daytona 500, ou seja, ele coloca o nome dele aí já nos vencedores em destaque, né? Ele não venceu uma corrida em New Hampshire porque choveu. Também não venceu uma corrida lá no Kentucky também, porque... fez uma estratégia doida de combustível e deu certo. O cara venceu a Coca-Cola 600. Essa sim podemos até falar que foi por causa de combustível, né? Porque ele teve ali um bom momento, soube encaixar uma janela de combustível, que todo ano isso acontece, é normal lá na Coca-Cola 600. E venceu a Daytona 500. Ah, mas ele jogou aqui melhor no muro. É assim mesmo, pessoal. O cara quer vencer. O cara quer ganhar uma corrida e tem um cara ali na frente ali, e se precisar ele vai empurrar, e foi o que ele fez, empurrou, né? Mais ou menos assim, azar de quem tá na frente. Então, tem as suas vantagens e suas desvantagens. Eu, nós já vimos já o Mario Truex Jr. não empurrar, não fazer isso, né? O ano passado, várias vezes o Mario Truex Jr. estava ali pronto para empurrar o cara para vencer, mas o Mario Truex Jr. resolveu não fazer isso. E temos também aqueles pilotos que fazem isso, o Assandino fez, tá? Não podemos crucificar o cara, também não podemos aceitar a atitude, mas temos que ser neutro e aceitar que foi um momento ali, é complicado, mas foi um bom, vamos colocar que foi um movimento de corrida, tá, pessoal? Um movimento de corrida que qualquer um faria, alguns não fariam, mas alguns fariam, então não posso falar que isso aí é sujeira do cara ou não, tá? Até porque é uma Daytona 500, tá? Não é uma corrida que você vai vencer todo, você tem a oportunidade de vencer, né? Correr duas vezes numa Michigan você corre duas vezes, não, se não vencer uma você pode ganhar outra, tá? Então é a Daytona 500, pessoal, é uma corrida anual, é uma corrida realmente que todo mundo, toda a América, pessoal, os Estados Unidos para assistir o Super Bowl e uma parte para assistir a Daytona 500, tá? Não é tanto assim também não, tá? Mas é assim, é um sim grande evento após a final do Super Bowl, é a Daytona 500, então é uma corrida de grande valia mesmo. Bom, falando então da corrida, falei bastante já do vencedor, falei bastante da história aí, né? Falando um pouquinho agora da corrida. A corrida foi espetacular, a corrida teve muita movimentação, gostei demais da corrida. No total foram 8 bandeiras amarelas, 24 trocas de liderança, tá? O Aston Dillon venceu a volta mais importante, que foi a última. O Danny Hamlin estava ali também para vencer, tá? O Bubba Wallace também, os dois, o Danny Hamlin e Bubba Wallace ali. Vou falar no finalzinho, vou falar no último bloco também sobre esses dois aí. Tivemos alguns problemas. O Joe Logano também. O Chris Busch apareceu. O Paul Manor apareceu. O Ryan Blaine também apareceu. Curiosamente, pessoal, vimos ali, né, o Ryan Blaine toda hora na frente. O Ryan Blaine foi o cara que mais liderou voltas, um total de 118 voltas lideradas, tá? O Ryan Blaine liderou na Daytona 500. Tá, foi o cara que mais liderou. Mas no final, pasmem, o Paul Manor com o seu ex-Cardinal de Brothers 21 chegou à frente do Ryan Blaine, tá? Mas enfim, são coisas de corrida mesmo. O Ryan Newman, que foi o oitavo colocado. O Mac McDowell aí, né, conseguiu com seu fraquinho 34 aí, foi o nono colocado. O AJ Medina foi o décimo colocado. O Eric Mirola, sei se os senhores vão lembrar, mas foi minha aposta, tá, pessoal? Foi minha aposta aí pra Daytona 500. Tava ali, quase venceu o Eric Mirola. Se tivesse vencido, vocês iam falar que eu tava de marmelada. Mas se ele tivesse vencido, eu tivesse acertado na moça. O Eric Mirola andou muito bem, né? Substituindo a Danica Patrick. Vamos ver o desempenho dele agora. Depois, ainda após a entrevista, né? Perdão, após a entrevista não, né? Após o incidente, ele fala na entrevista que não ficou muito preocupado com o final de semana em Daytona, ter perdido aí, né? Ter jogado e tal. Na verdade, depois um pano de águas quentes no assunto sobre o toque do Aston Dillon e já jogou para a temporada, que ele falou que espera sim fazer uma boa temporada e não quer ficar se preocupando muito em algo que já aconteceu. Mais ou menos foi isso que ele disse, né? Foi isso que ele falou aí, o Eric Mirola. O Dish Marks também foi muito bem com o carro 51. Esse carro aqui, Rick Ware aí, pessoal, que se arrastou na pista e terminou na 12ª posição. O Trevor Bayne também, que andou lá na frente, andou muito bem no top 5 aí, dentro do top 10 também, foi o 13º. David Gillon também no 14. O Clint Bower, que andou muito bem lá na frente, mas depois acabou andando 13º. O Jim McMurray também, tá? O Alex Bowman também foi 17º. O Matt Letts Jr., Kyle Larson, Greg Gaudio, Jeffrey Earnhardt, Mark Thompson, tá? O William Barlow também foi coletado no acidente. O Kyle Busch, o Kurt Busch também foi em acidente. O Brendan Gallagher, que estava muito bem, pessoal, mas acabou sendo coletado em acidente também. Ou seja, só nome bom aí. O Kevin Harvick, Keselowski, Chase Elliott, Casey Kane, Danica Patrick, Eric Jones, Jimmy Johnson, tá? O Ty Dillon. Quem mais aqui? De grande nome que foi coletado no acidente foram esses aí também, né? Bom, enfim, pessoal. Foi uma corrida muito boa, uma corrida bem movimentada, tá? Uma corrida cheia de possibilidades aí. Não podemos também pegar nada de resultado e querer analisar a temporada, assim como fiz e vou fazer nas outras categorias. A Cup também é bom dar uma esperada e ver realmente quem tem equipamento aí, quem vai se destacar nessa temporada 2018. Tem uma turma muito boa, que começou esse ano, tá? Temos aí um pessoal bem motivado também nesse começo de temporada, né? O Aston Villa conquistou a sua vitória aí. Pausa para aí, pessoal, preciso tomar. O Aston Villa conquistou sua vitória, o Aston Villa que fez um bom, excelente começo de temporada no ano passado. O Hixenhouse Jr. acabou batendo aí também, não conseguimos ver o que ele poderia ter feito. Temos, né, o Cam Hype, tem o Keselowski, tem o Chase Ellis, que são um nome interessantíssimo para a temporada 2018. Temos também o William Barron também, que no 24 acabou tendo um problema de acidente aí. O próprio Alex Bumba também. São nomes que eu quero ver o desenrolar na temporada. O Daniel Soares também, que andou super bem no comecinho da corrida. O próprio Jimmy Johnson, né? Então vamos esperar um pouquinho aí e ver o que vai acontecer nessa temporada 2018, que promete muito mesmo. Uma temporada bem equilibrada, uma temporada de nada, de um piloto espalhando aí, andando, sumindo na frente. Até porque tivemos boas mudanças de mudanças importantes, mudanças chaves aí nas equipes aí, tá? Mas se tem um cara que nós precisamos ficar de olho aberto nesse ano, é um cara chamado Ryan Blaney. Esse cara aí é diferente, esse cara tá fazendo diferente, e esse cara aí eu quero ver o desempenho dele. Vou ficar bem de olho, bem colado nesse cara aí. Eu quero ver pelo menos nas primeiras 10, eu vou ficar de olho nele nas 10 corridas, vai ser nas 5, nas 10 primeiras corridas, porque ele tá com uma vontade muito grande de ganhar, uma vontade muito grande de vencer, e o mais importante, pessoal, ele tem talento, o Ryan Blaney. O Ryan Blaney é um cara diferente, beleza? Bom, pessoal, falar um pouquinho só mais aqui dos acidentes aqui, né? Foram no total aí de, como eu já falei, 8 bandeiras amarelas, tá? Tivemos os Big Ones aí, foi na volta 61 e na volta 200 aí, foi como tivemos um incidente maior aí, com os Big Ones rolando aí, tá? Não gosto muito do Big One, o pessoal fica doido pra assistir, porque eu quero ver o Big One, eu quero ver esse Big One. Eu não sou muito fã do tal de Big One, não, tá? Até porque alguém pode se machucar aí. Eu sou fã de corridas boas, né? Aquele negócio de três linhas, um monte de carro, um colado no outro, mas nada de acidente, não. Eu sou fã disso daí, beleza? Bom, alguns números aqui, tá, pessoal? O número que eu queria chamar a atenção também de vocês, tá, pessoal? Que todos os carros que se classificaram, largaram, né? Que foram aí para Daytona, largaram na Daytona 500, na Cup. Diferente das outras categorias que tivemos carros de fora, tá? Mas na Cup não, na Cup todos largaram, tá? Bom, vamos lá. O cara mais rápido aí no final de semana no Qualify foi o Alex Bumbo, tá? O cara que melhor relargou, né? O Best Winfrag Restart Award foi o Joe Logano. O cara que fez a volta mais rápida foi o Kyle Larson com 202 milhas, 982, né? O novato aí da corrida foi o Dallon Hall Jr., que foi o segundo colocado. E também o Mark Truex Jr. foi o cara que teve a melhor performance, né, no final de semana lá em Daytona. Foi 278 ultrapassagens o nosso amigo Mark Truex Jr. Realmente um grande estilo aí. Os números aqui, tá, pessoal? Tem números aqui interessantes aqui, mas não quero passar agora, até porque tem muita coisa para acontecer ainda, como por exemplo o campeonato de marcas, tá? Mas a Chevrolet é líder, a Toyota com 34 e a Ford com 33, né? E a Chevrolet já tem uma vitória, certo, pessoal? Bom, esses aí são os números aí da Daytona 500. O destaque maior realmente foi o Austin Dillon, como eu já destaquei, tá? E eu volto então agora no último bloco para falar um pouquinho aí de notícias, falarmos um pouquinho também de o que pode acontecer em Atlanta e trazer. Se já saiu uma entrevista aí, eu trago para vocês também para o final de semana em Atlanta. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouco.